Próximo texto. Um propósito. Há uma questão que precisa ser entendida por nós. Não há nenhuma diferença entre levitas ou músicos, instrumentistas, vocalistas, líder da banda, o líder do ministério. Não há nenhuma diferença dele para o mais simples servo de Deus. Nenhuma diferença. Talvez a diferença que existe é que esse não é um servo. Um servo do Senhor é aquele que tem o Espírito Santo nele, dirigindo o tempo todo. Não, eu tenho o Espírito Santo, quando eu me converti, o Espírito Santo entrou em mim, entrou e está aí talvez mofando num canto. Porque eu corro risco todo dia de querer fazer, como eu ia para o Peru, algo que me parece de Deus, mas não é. E aí, às vezes, o nosso orgulho, nossa vaidade... Não, era de Deus. Eu não estou entendendo por que não deu certo, mas Deus falou. Se não deu certo, não era de Deus. E o Senhor mandou uma irmã, uns irmãos queridos com quem eu caminho lá nos Estados Unidos, me ligar. Pastor Sostres, nessa madrugada eu estava orando por você e Deus falou comigo, não ore pela saúde dele, ore pelo espírito dele. Se você cobrir o espírito dele, não tem problema com o que vai acontecer com a saúde dele. E essa irmã me ligou, ela e seu marido são pastores de um ministério lá, e ela disse, Deus mandou te dizer, vá para a presença dele e se arrependa, porque você estava indo fazer algo que ele não te mandou. Eu ouvi ela, no temor, no respeito, na submissão que eu tenho a ela como uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, e fui para diante do Senhor assim, meio... cético, Senhor, eu tudo bem, mas eu não descumpri, eu não fiz nada, Senhor, eu não tenho que pedir perdão por nada, Senhor, eu não tenho que me arrepender de nada, Senhor. Se porventura eu fiquei doente, eu fiquei enfermo, se não deu certo, ou se eu me enganei. Aí o Senhor foi me mostrando ponto por ponto, nesse momento, nesse, você tinha que ter ido para a minha presença e esperado as minhas provas. Mas, Senhor, era tão evidente. Muitas vezes, se o diabo não consegue te pegar nas fraquezas, ele vai tentar te pegar naquilo que você é forte. Você sabe que eu te mandei para lá. Você sabe que eu quero que você vá lá. Você sabe, então era nisso que ele ia te pegar. Mas mesmo sabendo, você tinha que vir para Jerusalém, filho. Permanecer em Jerusalém, até que o meu espírito derramasse sobre você, filho, é isso, e eu revelo a você, filho. E aí, eu comecei a ver o Espírito de Deus entrando naquele quarto naquela tarde. Senhor, não é porque ela falou, não é porque eu estou compreendendo, é porque o teu Espírito está me convencendo, eu ia cair numa cilada, e eu me arrependo. Não adianta eu ir para lá com o poder que eu tenho nas mãos, com os recursos que eu tenho nas mãos, eu tenho que ir para lá com o grande poder, com o poder. Você e eu vamos subir para ministrar o louvor, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, não importa quanto tempo, com o poder. Senhor, eu quero fazer esse ministério com o poder, e tudo aquilo que me rouba o tempo com o poder, eu vou abandonar. Aí o Senhor falou, agora eu posso fazer as coisas que eu quero fazer, filho. Porque você parou de fazer aquilo que não é mais para você fazer. E muitas coisas nem eram coisas erradas. Eram coisas que o Senhor falou assim, acabou o tempo. Era para chegar até aqui. Mas Deus não... Era para chegar até aqui. Mas parece incompleto, Senhor. Não. É para chegar até aqui. Não significa inconstância, irmão. A vida de um inconstante tem frutos contínuos da carne. A vida de um que é guiado pelo Espírito Santo tem frutos contínuos do Espírito Santo. O Senhor está ministrando sobre nós nessa manhã um padrão de relacionamento de vida em que o poder entra e nos dirige. E essa autoridade que vem do poder, que vem de Jerusalém, que vem dele, que pertence a ele, passa a ser exercida em nós por causa da presença dele em nós em tudo. Não é uma presença genérica, é uma presença específica. Deus está presente em mim, Deus habita em mim, eu sou um servo de Deus, e eu ia para o Peru sem a presença do poder. Você está dizendo que ia ser o Espírito Santo? Não. Ele ia comigo, mas ele ia ficar assentado, quietinho, vendo tudo. Quer entrar em ação, filho? Então eu vou assistir. E vou assistir não é porque eu quero ver, é porque vai chegar o momento em que eu vou ter que entrar para te socorrer. Quantas coisas fazemos na igreja local, irmão? Quantas coisas são determinadas, pré-determinadas, por não sei quem, por não sei o quê. É assim. Não, aqui é assim. É assim, quem? Não sei, é assim. O que é que o Espírito Santo está falando? Vamos ouvir o Espírito Santo, vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua direção. Deus, nós vamos entrar ali agora, sou completa a tua obra, o Senhor faz, manifesta o teu poder. Amém. Vamos lá. Você. Um, dois e três. Então executamos tudo o que temos nas mãos, dentro da dimensão do poder humano. E nós chamamos isso de mover de Deus. É impossível que o poder venha se nós não nos rendermos e permanecermos no lugar mais alto, em Jerusalém. Impossível, irmão.